começar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepare e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dedo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e volta.